Bueno, buenas tardes, casi buenas noches a todos, todas, todos quienes estuvo acá en la transmisión y quienes nos acompañan por YouTube. En primer lugar, quisiéramos agradecer a Débora Danowski. Estamos muy, muy felices, entusiasmados. Estuvimos leyendo sus textos, que en realidad nos viene acompañando de hace mucho tiempo, hace un par de años, ya que leímos Hay Mundo por Venir y nos entusiasmamos mucho. Y bueno, estábamos hace tiempo planificando, pensando esta charla. Así que bueno, agradecerle a Débora y contentos con esta posibilidad. Voy a hacer dos o tres cosas para empezar, para hacer la presentación formal. En primer lugar, decir que esta conversación, esta conferencia, es organizada por el Programa de Estudios en Teoría Política del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad del CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba, y específicamente de un proyecto dentro de este programa de investigación que se llama Arqueologías del Porvenir. Es un proyecto que durante todo este cuatrimestre se transformó en un seminario en el que hemos estado discutiendo sobre todo políticas del porvenir o cuáles son las apuestas políticas de ciertos lenguajes actuales de la crítica. Y nos pareció oportuno cerrar, no cerrar, pero sin terminar este proceso de un primer cuatrimestre con esta conferencia. Así que, bueno, inscribir, digamos, esta conferencia en ese seminario. Lo segundo que me interesa decir es que invitamos a visitar el canal de YouTube. Ahí en el canal de YouTube hay algunos videos que hemos armado como grupo de lo que venimos trabajando, pero también conferencias que organizamos el año pasado, se pueden ver ahí. El canal de YouTube es el del Programa de Estudios en Teoría Política. Y también invitar a una iniciativa que hemos empezado este año y que estamos muy, muy entusiasmados por todo lo que está generando, que es una red internacional que se llama Cosmografías. Esta red tiene por ahora perfiles en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y desde esa red, desde esos perfiles, digamos, difundimos actividades que hay en diferentes lugares de América Latina y de Iberoamérica, digamos, conferencias, seminarios, nuevas publicaciones. Así que también invitar a eso. Dos cosas más de mi parte. La tercera cosa es explicar cómo va a ser un poco la modalidad. La modalidad, ahora después de que termino yo de hablar, va a seguir Isabel Naranjo, una compañera del grupo, que va a presentar a Débora y presentar el título de la conferencia y demás. Después va a seguir la conferencia de Débora. Pensamos que alrededor de 40 minutos, una hora, y después se inicia un intercambio, un diálogo. Ese diálogo va a estar dado un poco por preguntas que surjan de quienes estamos conectados acá, que es el grupo de investigación, el programa de estudio de política, y también invitamos a sumar preguntas o enviar preguntas por la transmisión de YouTube que le vamos a transmitir a Débora. Esa es más o menos la modalidad. Y lo último, para darle ya el paso a Isabel, es que de algún modo también me interesa inscribir esta conferencia, no solo en, digamos, un trabajo que venimos realizando, pensando nuevos lenguajes de la crítica, nuevas teorías, autores, autoras que están pensando el presente, sino también con algo que desde el año pasado, en realidad desde los fines del 2019, podemos decir, hemos empezado a desarrollar, que es un vínculo, digamos, más estrecho con pensadores y pensadoras de Brasil. Esto empezó quizás con una serie de actividades que organizamos a fines del 2019, con la visita de Eduardo Viveiros de Castro a Córdoba. El año pasado siguió con la conferencia de Marco Antonio Valentín, y a partir de esto es como que han empezado ciertos vínculos con otras personas, con otros e intelectuales de Brasil, y eso nos entusiasma mucho, esta posibilidad de fortalecer un desarrollo conjunto, organizar actividades, y que esperamos, si en algún momento acaba la pandemia, que también se traduzca en algún tipo de encuentro personal, hasta en Córdoba o por Brasil o donde sea, pero fortaleciendo este vínculo. Así que bueno, invitamos a todos, a todas, a todos a seguir la charla. Le doy el paso a Isabel. Gracias, Manu. Voy a intentar hacer una presentación bilingüe porque supongo que también hay asistentes de brasileiros. Primeiro, muito obrigada, Débora. A gente sente muito prazer e uma honra que você esteja esta noite, tarde e noite com a gente. Acho que eu falo no nome do grupo e eu não estou equivocada em falar em representação, porque estamos realmente muito contentes de estar com você. Eu vou apresentar você primeiro em português e depois em espanhol. Tudo bem? A professora Débora Danoski trabalha na pós-graduação em filosofia da PUC do Rio e é pesquisadora do CNPq. Trabalhava sobre a metafísica moderna até se dar conta da crise ecológica em curso. A partir de então, tem publicado diversos estudos sobre o assunto, entre os quais o hiperrealismo das mudanças climáticas e as várias fases do negacionismo, catástrofe, o fim e o começo, e A Mundo por Vir, ensaio sobre os medos e os fins, com Eduardo Viveiros de Castro, e o cordel Negacionismos. Débora também tido importante atuação como ativista contra a destruição do mundo pelo modelo neoliberal e seus imperativos do consumo, do progresso e do crescimento econômico. A conferência de hoje tem o título Negacionismo e Holocausto no Antropoceno, a generosidade contra a banalização dos nomes. Bueno, lo hago en español, a pesar de que creo que se entiende buena parte de lo que se acaba de decir. Débora es profesora de posgrado en filosofía de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y es investigadora del CNPq, que es el Consejo Nacional de Desarrollo en Científico y Tecnológico del Brasil, que es una suerte de CONICET en el Brasil. Trabajaba antes sobre metafísica moderna hasta darse cuenta de la crisis ecológica en curso. A partir de entonces ha publicado diversos estudios sobre el asunto, entre los cuales se cuenta el hiperrealismo del cambio climático y las diversas fases del negacionismo, catástrofe, el fin y el comienzo, y Hay mundo por venir, ensayos sobre los miedos y los fines, de los cuales contamos con una traducción en español publicada por Caja Negra aquí en Argentina, y el cordel Negacionismos. Débora también ha tenido una importante actuación como activista contra la destrucción del mundo por el modelo neoliberal y sus imperativos de consumo, de progreso y de crecimiento económico. La conferencia de hoy tiene por título Negacionismo y Holocausto en el Antropoceno, la generosidad contra la banalización de los nombres. Dou paso entonces, dou a palabra para Débora, nuevamente muy obrigada y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Queria agradecer imensamente a Isabel, a Emanuel, que me convidou. É um prazer. Realmente uma honra estar aqui com vocês. Gostaria de estar aí, mas, enfim, talvez um dia isso mais rapidamente do que nós pensamos aconteça. Eu vou começar imediatamente a minha fala, né? Eu vou ter muito prazer em discutir depois com vocês, porque isso é como eu digo aqui, são hipóteses ainda, né? Bom, então, eu aqui hoje gostaria de propor duas hipóteses. A primeira é que o negacionismo do colapso ecológico é a negação por excelência da nossa época, o antropoceno, e em vários sentidos subsume todos os outros grandes negacionismos presentes e passados da época moderna. A segunda hipótese é que a palavra Holocausto deveria ser reativada como um dos principais nomes do Antropoceno. Bem, comecemos então como eu comecei, particularmente, ou seja, com o negacionismo climático, que tem um papel central na paralisia cognitiva, psíquica e política diante da perda do mundo que estamos testemunhando. Eu acredito que não será necessário repetir aqui isso hoje, né, porque é isso que nós todos sabemos, ou seja, que o aquecimento global antropogênico é a maior ameaça que pesa sobre a vida no planeta. Se congelou? Se... Olá, Débora. Olá, Débora. Voltei. Bom, então, não sei... Eu vou começar com o negacionismo climático, que foi de onde eu comecei a investigar a questão do negacionismo, que tem um papel central no que nós podemos reconhecer como a paralisia cognitiva, psíquica e política diante da perda de mundo que nós estamos testemunhando. E eu creio que não vai ser preciso repetir aqui aquilo que todos nós sabemos, ou seja, que o aquecimento global antropogênico é a maior ameaça que pesa sobre a vida no planeta, no presente e no futuro próximo, e que mais de 99%, se não 100%, dos cientistas do clima no mundo todo concordam com o fato e as causas do aquecimento global atual, bem como com a enorme gravidade das suas consequências. Basta dizer que a atual pandemia da Covid-19 é somente uma dessas inúmeras consequências. E a possibilidade de novas e cada vez mais frequentes pandemias consta de vários relatórios já publicados pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU. Entretanto, embora os alarmes da ciência tenham soado já há várias décadas e tenham ano a ano ficado cada vez mais fortes, a nossa situação climática e ecológica global continua piorando, mesmo se levarmos em conta a diminuição de parte da atividade econômica decorrente da atual pandemia, que, quanto a esse aspecto específico, evidentemente só ele, havia dado a muitos de nós uma breve ponta de esperança. Uma das principais razões, mas nem de longe a única, do contraste entre a velocidade das mudanças climáticas e a vagarosidade da nossa reação é o relativo sucesso da máquina de negação implantada por indivíduos a serviço de indústrias alimentadas e alimentadoras de mercados e elites em aliança com governos mundiais. Por isso, e sobretudo pela dimensão humana e outra que humana da catástrofe em curso, costuma-se denunciar essa atitude nomeando esses atores de negacionistas, e não simplesmente céticos, polêmicos ou talvez dissidentes, como eles próprios gostariam de ser chamados. Pois esses profissionais da negação são negacionistas, exatamente como eram e são negacionistas os que advogam e ainda advogam a revisão da história dos campos de extermínio da Alemanha nazista, ou seja, os historiadores revisionistas. Eu penso que esse passo, essa nomeação, é um dispositivo político fundamental, mas hoje, pelo menos esse é o caso do Brasil do Jair Bolsonaro, é preciso reconhecer que os termos negacionista e negacionismo têm sido repetidos tanto por tantos atores e em tantas situações, não sem razão, diga-se de passagem, que beiramos uma banalização e um esvaziamento do seu sentido. Por outro lado, eu penso também que o nome que foi dado àquilo que era negado pelos negacionistas no sentido original desse termo, tal como foi criado em 1987, pelo historiador francês Henri Rousseau, ou seja, o Holocausto, é o segundo nome que precisa ser reativado juntamente com o de negacionismo, contrariando os que temem justamente a sua banalização. Nenhum desses dois nomes pode ser usado sem provocar reações de diversas ordens. E, na verdade, essa é a principal razão que vejo para expandir o seu uso. Os autodenominados céticos do clima não gostam muito de ser associados publicamente aos negacionistas do Holocausto. Não porque não se sintam à vontade junto a estes, muito pelo contrário, mas pois estes já, por esses já terem sido várias vezes desmascarados em diversas cortes e tribunais internacionais. Por outro lado, o próprio termo holocausto, que vem do grego antigo holocaustos, que designa um sacrifício pelo fogo oferecido aos deuses, no qual o animal sacrificado era queimado por inteiro, esse termo foi reivindicado pelo povo judeu como um apax, um nome que se diz uma única vez, referente àquele acontecimento único e por isso usado com a inicial maiúscula e introduzido por um artigo definido, um nome próprio e, portanto, a rigor intraduzível e inaplicável a outros genocídios. E, igualmente importante, holocausto, como também Shoah, que é o termo hebraico para catástrofe ou destruição e que passou a ser mais amplamente adotado, sobretudo na França, após a exibição do filme de Claude Lanzmann do mesmo nome, Shoah. Então, o Holocausto e Shoah, sendo ambos reservados a esse acontecimento em particular, trazem consigo a ideia não apenas do extermínio de um povo, um genocídio, mas do dispositivo de desumanização, ou seja, de negação da qualidade de humano, que preparou e permitiu esse extermínio. E por esse motivo, aplicar o nome Holocausto, como eu reivindico aqui e como outros já fizeram, abertamente a não-humanos, ou seja, aos animais, soa a muitos como desrespeitoso e até um sacrilégio. Esse é, portanto, um terreno onde é difícil de pisar. Mas que nome estará à altura desse terrível e maligno conjunto formado pelas práticas de criação, confinamento e extermínio em massa de animais na agroindústria mundial, pela tortura de animais em testes industriais e científicos e pela extinção em massa das espécies que os humanos estamos, entre aspas, sempre, né, causando? Que nome está à altura da destruição do mundo a qual os geólogos deram o plácido nome de Antropoceno, a totalidade do atual ecocídio? Lembremos que a data que mais provavelmente será oficializada como o início da época do Antropoceno será esse período que mescla o genocídio que foi o Holocausto, a inauguração da era atômica com as bombas lançadas sobre o Japão e a estrondosa revitalização da indústria e da economia que teve início logo depois no pós-guerra. Então, para entrar no assunto, eu gostaria de dar alguns exemplos do uso do termo Holocausto com esse sentido na literatura e na filosofia. Ouçamos o escritor sul-africano John Coetzee, sobre a linguagem frequentemente utilizada para descrever o Holocausto judeu na voz de Elizabeth Costello, que é uma das personagens da Vida dos Animais e de alguns outros dos seus romances. Eu cito: "Eles marcharam como carneiros para o matadouro, morreram como animais, foram mortos pelos açougueiros nazistas. Nas denúncias dos campos, ressoa com tamanha força a linguagem dos currais e dos matadouros que é quase desnecessário preparar o terreno para a comparação que estou prestes a fazer. O crime do Terceiro Reich, diz a voz da acusação, foi tratar as pessoas como animais." E logo adiante, essa personagem continua: "Estamos cercados por uma empresa de degradação, crueldade e morte que rivaliza com qualquer coisa que o Terceiro Reich tenha sido capaz de fazer, que na verdade supera o que ele fez. Porque em nosso caso trata-se de uma empresa interminável que se autorreproduz, trazendo incessantemente ao mundo coelhos, ratos, aves e gado com o propósito de matá-los." Fecha aspas. Por essas palavras de Costello, Coetzee está ecoando a personagem de mesmo nome de um dos livros de Isaac Bashev Singer, esse judeu polonês morto em 1995, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e que escreveu memoravelmente em The Letter Writer, em 1982, o seguinte, abre aspas: "Para eles, Todas as pessoas são nazistas. Para os animais, é uma eterna Treblinka. Fecha aspas. A escritora franco-belga naturalizada americana Marguerite Yourcenar escreveu que se não tivéssemos aceito o transporte desumano de animais para os abatedouros, não teríamos aceito o transporte de humanos para os campos de concentração. Finalmente, o filósofo judeu franco-magrebino Jacques Derrida, em O Animal que Logo Sou, fala do paradoxo contido na negação disso que ele chama o assujeitamento do animal pelo homem ocidental. De qualquer maneira que se interprete, qualquer consequência prática, técnica, científica, jurídica, ética ou política que se tire, ninguém hoje em dia pode negar esse evento, ou seja, as proporções sem precedentes desse assujeitamento do animal. Ninguém mais pode negar seriamente a negação. Ninguém mais pode negar seriamente e por muito tempo que os homens fazem tudo o que podem para dissimular ou para dissimular para si mesmos essa crueldade, para organizar em escala mundial o esquecimento ou o desconhecimento dessa violência que alguns poderiam comparar aos piores genocídios. Fecho aspas. Bem, evidentemente, ninguém mais pode negar, como Derrida diz, mas o fato é que nós continuamos negando. Os animais, o que nós fazemos com os animais, constitui o maior campo de invisibilidade, eu diria, da nossa sociedade. Por um lado, estamos causando uma verdadeira aniquilação biológica, uma extirpação ou dizimação populacional da vida selvagem, são todos termos técnicos usados por biólogos, e essa aniquilação biológica ou dizimação populacional se desdobra no que vem sendo chamado, como eu disse antes, a sexta grande extinção em massa da história da vida na Terra. Hoje, estima-se que a taxa de extinção é de algo em torno de 500 a 1.000 vezes a taxa de fundo, ou seja, a taxa estimada do número de espécies que vão sendo extintas ao longo da história natural da evolução, mesmo na ausência de grandes eventos catastróficos. E que 1 milhão de espécies de animais e plantas, das 8 milhões conhecidas, estão em risco de extinção. Ao mesmo tempo, trazemos ao mundo, torturamos e matamos dezenas, provavelmente centenas de bilhões de animais por ano, numa interminável indústria de vida forçada e de assassinato. Esclareçamos que, obviamente, nem toda negação é um revisionismo no sentido dos revisionistas da história do Holocausto. Nem todos os negadores são criminosos ou negacionistas no sentido dos profissionais da negação, isto é, aqueles que se dedicam a negar os fatos e que, portanto, mentem por interesse econômico, político ou até religioso. Há várias formas de negar, começando talvez com a distinção mais básica entre negar ativamente e estar em negação ou em denegação. Em inglês, fica mais claro, talvez, essa distinção, to deny e to be in denial. A psicanálise descreve, além da famosa Verneinung, negação freudiana, a Verdrängung, o recalque, a Verleugnung, o desmentido, a recusa, a Verwerfung, fora a clusão, talvez haja outros nomes, e eu estou convencida de que cada uma dessas formas estruturais do funcionamento psíquico encontra seu lugar no fenômeno geral da negação. Shoshana Feldman, em 1971, analisando o filme Shoah, do Lanzmann, chamou a atenção para a distinção de três categorias de testemunhas que compunham a narrativa do filme, distinção que é baseada naquela feita pelo historiador Raoul Hilber em A Destruição dos Judeus Europeus, The Destruction of European Jews. As vítimas, os sobreviventes judeus, os perpetradores, que eram os ex-nazistas, porque evidentemente o filme foi feito depois da Segunda Guerra, e os espectadores, bystanders, que eram os moradores poloneses das redondezas. Essas três categorias correspondem, segundo Feldman, a três perspectivas incomensuráveis, o que aparece muito nitidamente no filme. Perspectivas que não podem ser assimiladas ou subsumidas umas nas outras, e menos ainda totalizadas num relato único e completo da Shoah. E se diferenciam não apenas pelo que as pessoas em cada uma dessas posições topográficas, emocionais e epistemológicas viram, mas sobretudo pelo que elas não viram. Os judeus viam, mas não compreendiam o propósito, o sentido e a razão daquilo que viam. Muitas vezes não queriam ou não podiam acreditar no que viam. Os poloneses viam sem olhar. E como não olhavam, embora vissem, muitas vezes não queriam testemunhar. Os oficiais e burocratas nazistas operavam um complicado dispositivo de negação da humanidade dos prisioneiros judeus e cuidavam para que aquela enorme e monstruosa máquina de morte permanecesse invisível e indizível. Ora, considerando essa descrição a partir do fenômeno atual da negação, e aqui eu estou contando um pouco o percurso que eu fiz na minha investigação, me pareceu que nós podemos enxergar perspectivas semelhantes a desses três personagens do Holocausto descritos por Hilberg e, de alguma forma, reproduzidos no filme de Lanzmann, também nos outros dois acontecimentos que eu sugeri, que eu mencionei, esses dois grandes acontecimentos. Por exemplo, podemos dizer, talvez, que os animais abatidos ou explorados são as vítimas, que seria uma comparação óbvia, né? Os judeus, que não por acaso eram transportados para sua morte em vagões de gado. Os empresários da grande agroindústria seriam os perpetradores, o alto comando do regime nazista, e os consumidores somos nós, os espectadores, né? De todos os tipos. Os milhões de humanos e não humanos que estão perdendo seus mundos e seus modos de vida com o ecocídio atual, as centenas de milhões e nos piores cenários que se tornam cada vez mais prováveis, as bilhões de pessoas que perderão seus mundos e suas vidas seriam as vítimas, ou seja, nós todos, né, os judeus, as vítimas das mudanças climáticas, os grandes empresários das indústrias de combustíveis fósseis e as classes políticas e econômicas a eles aliadas seriam os perpetradores. E todos nós, mais uma vez, seríamos em alguma medida também espectadores, testemunhas que tudo veem e na maioria das vezes, não em todas as vezes, pouco fazem a respeito. Mas imediatamente percebemos, eu percebi, né, que essa divisão é insuficiente para dar conta de todas as nuances da negação, de todos os pequenos recobrimentos e incongruências, das interfaces e mesmo da mobilidade interna e externa dessas posições. Os trabalhadores dos frigoríficos executam e preparam milhões de cabeças de frango e gado, mas o fazem por não terem alternativa, esmagados eles próprios sob péssimas e traumatizantes condições de trabalho. Parte dos contemporâneos dessas indústrias, por outro lado, fazem o que pode para não compactuarem com esse extermínio e com o sofrimento dos animais. Muitas vezes se recusam a comer carne, porém mesmo eles, ainda assim, são espectadores, ou seja, continuam de diversas formas implicados, contribuindo para outras indústrias que causam destruição de ecossistemas e morte de uma enorme quantidade de viventes. Uma pequena observação aqui, que eu queria deixar claro, que eu não estou fazendo aqui um julgamento moral sobre se se deve ou não comer carne, porque há inúmeras maneiras, formas diferentes de fazer isso, de comer carne. Eu só quero deixar claro que recusar comer carne não livra ninguém de estar implicado no mundo em que essas outras indústrias mortíferas existem. Bom, finalmente, né, continuando nessa tentativa de comparação, de analogia, muitos que negam o aquecimento global fazem isso simplesmente por não suportarem pensar na radicalidade das mudanças que são necessárias para tentar mitigá-lo e, sobretudo, por não suportarem pensar no mundo por vir. Somos todos negacionistas, como alguns já disseram. E, afinal, quem seria capaz de receber de frente e de peito aberto todas as desgraças do mundo? Mesmo os prisioneiros dos campos de extermínio nazistas, para sobreviver e resistir, nos poucos casos em que isso era possível, precisavam de algum modo se tornar insensíveis aos sofrimentos que testemunhavam em seus próprios corpos e ao seu redor, mas não insensíveis ao ponto de se deixarem cair na condição dos que nos lega eram chamados de muçulmanos, né? Uma definição que nunca foi, que eu saiba, inteiramente desvendada, digamos, né? Que era dada, o uso dessa palavra, nos campos de extermínio. Né? Os muçulmanos, aqueles que haviam perdido a sua alma e vagavam como mortos-vivos. Numa passagem magnífica de É Isto um Homem, Primo Levi narra sua batalha noturna para encontrar, entre o sono e a vigília, e entre o sonho e o pesadelo, um tênue lugar que fosse, ao menos, só seu, nem próximo demais, nem desconectado demais da realidade da vigília. Sobre esse lugarzinho, né, que seja ao menos só seu, eu lembro ainda de uma passagem de Gilles Deleuze numa aula de 15 de abril de 1980, falando sobre a pequena porção, a pequena zona de expressão clara e distinta de cada mônada no filósofo Leibniz, comparando essa pequena zona de expressão clara e distinta às pequenas zonas dos personagens de Beckett. Eu cito o Deleuze. Por mais frágeis que vocês sejam, por mais insignificantes que sejamos, nós temos as nossas coisinhas. Em francês, notre petit truc. Mesmo o simples verme tem seu pequeno mundo. Ele não exprime muita coisa de maneira clara e distinta, mas tem sua pequena porção. Os personagens de Beckett são indivíduos. Tudo é confuso, tudo são rumores, eles não entendem nada, são farrapos humanos. O mundo é um grande murmúrio. Mas por mais lamentáveis que sejam em suas lixeiras, eles têm uma pequena zona só deles. É o que o grande Molloy chama minhas propriedades. E fecho aspas. Ou seja, para guardar essa pequena coisinha, essa pequena zona só sua, um lenço, uma velha carta, a fotografia de um ser amado, como disse Primo Levi, dizia ele, né, que até um mendigo tem, né, um lenço, uma velha carta, uma fotografia, e que não se podia ter nos campos. É preciso, para isso, é preciso algum grau de negação da qual, justamente, os muçulmanos não eram mais capazes. Bem, e assim nós poderíamos seguir, né, ao modo dos fractais, encontrando diversas maneiras de ver e de não ver dentro de cada uma daquelas perspectivas, de cada posição e função de cada um de nós, e novamente diversas maneiras de ver e de não ver dentro de cada uma dessas maneiras de ver e não ver, sempre diversas formas de estarmos implicados e de não nos sentirmos implicados, de nos sensibilizar e nos dessensibilizar. Isso não significa, de forma alguma, que devamos, no fim das contas, simplesmente equalizar as posições e perdoar os maiores crimes, porque todos seríamos igualmente culpados ou igualmente inocentes. Assim, também, embora possamos dizer que somos todos, de certo modo, negacionistas, por nos recusarmos a ver alguma coisa, ou mesmo muitas coisas, em alguns momentos ou quase o tempo todo, nem por isso somos todos culpados ou todos igualmente responsáveis pelo colapso em direção ao qual caminhamos. Essa talvez seja uma das principais lições que aprendi com o Primo Levi, que ao mesmo tempo em que era profundamente avesso às imagens esquemáticas, às abstrações, às simplificações e aos estereótipos, não parava de observar, criar e distinguir categorias de personagens, tipos, subtipos, contratipos e nuances intermináveis, pois nenhuma categorização é completa, nenhuma qualidade adquirida é uma garantia, nenhuma distinção deve ser levada adiante sem hesitação, mas também a ausência de distinção seria uma abstração e uma injustiça, e se ele se recusa a perdoar, é apenas porque nunca encontrou, como ele diz, atos humanos que pudessem cancelar um crime. Fecho aspas. Em troca, Levi hesita em julgar, porque parece que sempre pode haver algo, uma pequena diferença que ele não viu, um pequeno olhar, um pequeno gesto, um pequeno diferencial entre o grau de concurso para um crime e a intensidade da coação sofrida. Bom, eu retorno ao negacionismo climático, então. Graças a uma já conhecida e multimilionária campanha de desinformação, há algumas décadas a negação da realidade, das causas ou da gravidade do aquecimento global, se tornou a posição padrão dos políticos da direita republicana norte-americana. Em menor intensidade, ela nunca deixou de estar presente em quase todos os matizes do espectro político no mundo inteiro. Mas, justamente quando parecia que esse negacionismo estava perdendo a guerra, mais e mais encurralado pelo simples fato de que a crise ecológica se torna cada vez mais concreta e visível, o fenômeno do negacionismo retorna com toda a força, usando a expressão em inglês, and with a vengeance. Pensemos no caso do Brasil. Há quase 3 anos, com a eleição de Bolsonaro, o meu país também submergiu, não só na negação e no negacionismo de parte da classe política e da população de modo geral, conjugados aos fatos falsos ou fake news, à distorção e à inversão da verdade, mas no próprio desejo de morte e de extermínio a um só tempo, no sentido e de qualquer forma de alteridade, o que é a mola propulsora de todo o fascismo. Acusações, mentiras, censura, obscurantismo, ódio, preconceito, ressentimento, discriminação, indiferença ao sofrimento alheio. Isso nos lembra alguns dos piores momentos da história, e não à toa. Creio que ninguém, antes da eleição de Bolsonaro, poderia imaginar a dimensão que esse fenômeno do negacionismo tomaria no Brasil. Já ouvimos a negação de quase tudo nesses quase 3 anos de governo. Do aquecimento global, dos desmatamentos recordes na Amazônia, dos incêndios, da gravidade da pandemia, da necessidade de usar máscaras, da necessidade de distanciamento, da segurança das vacinas, da ditadura, da tortura e das mortes pela ditadura. Já ouvimos que quem pôs fogo na Amazônia no dia do fogo, chamado Dia do Fogo, né, em 10 de agosto de 2019, quem pôs fogo foram os ambientalistas. Já ouvimos até que a Terra é plana. Ouvimos também que o nazismo era de esquerda, o que não impediu que um secretário de cultura desse governo de extrema-direita, Roberto Alvim, fizesse um discurso inspirado no discurso do ministro de propaganda de Hitler, o temível nazista Joseph Goebbels. O círculo parece ou tende a se fechar. E há mais uma coisa que considero importante: a falta de sentido. Muito já foi dito sobre a aparente falta de sentido do Holocausto, sobre a dificuldade dos prisioneiros dos campos de extermínio nazistas, testemunhada por alguns sobreviventes, entenderem o que estava acontecendo com eles ali, entenderem a razão das ordens complicadíssimas, a proibição de certas palavras dentro do campo, as informações falsas, o engano proposital, as maldades inúteis. Tenho pensado muito nisso em relação ao governo Bolsonaro. Não entendemos, pelo menos nós brasileiros, o resto do mundo muito mais, eu creio, ficamos tentando explicar os interesses por trás das ações, o que se passa na mente e no espírito de Bolsonaro, sua vida prévia, as alianças, a falta de capacidade, a ignorância. Muitas hipóteses excelentes têm surgido. Nesse momento, por exemplo, está acontecendo uma comissão parlamentar de inquérito que já revelou evidências mais que suficientes para condenar o presidente, seus filhos e boa parte dos seus serviçais por genocídio. Mas me parece que o sentido produzido continua sempre parcial, porque sempre resta um fio solto, uma ponta que não deixa o círculo se fechar perfeitamente. É isso que faz do que está acontecendo uma monstruosidade, como o Holocausto foi uma monstruosidade, como o ecocídio é uma monstruosidade. No tempo que me resta, e daqui a pouco eu vou ter que conectar meu computador, deixa eu tentar acabar aqui. No tempo que me resta, buscarei justificar brevemente o artifício que utilizei aqui, a saber, o de retomar o sentido mais largo do termo Holocausto, agora com minúscula, guardando o hebraico Shoah como o nome próprio. Retomar esse termo para fundamentar a analogia que eu considero necessária entre o Holocausto judeu, o tratamento dos animais na nossa sociedade e o aquecimento global antropogênico. Em fevereiro de 2009, lutando contra os mega-incêndios que tomaram conta do seu país, incêndios que foram preparados por uma longa estiagem e seguidos por chuvas torrenciais e inundações, bombeiros e policiais na Austrália disseram que a cena lhes parecia a de um holocausto. 11 anos depois, em janeiro de 2020, diante de incêndios da mesma ou maior magnitude, alguns intelectuais também recorreram a essa analogia. O filósofo australiano Clive Hamilton desabafou, abre aspas, um importante ecólogo estimou que 1 bilhão de animais e aves foram mortos pelos incêndios. 1 bilhão. É uma carnificina o que está acontecendo lá fora, no holocausto da vida selvagem. Fecha aspas e ele pergunta, o que nós fizemos? O antropólogo Hassan Hague defendeu a transformação do negacionismo da mudança climática em tabu, no mesmo sentido em que a nossa sociedade conseguiu transformar em tabu o negacionismo do Holocausto. Afinal, disse ele, abre aspas, o aquecimento global antropogênico é o fenômeno mais destrutivo que o mundo testemunha atualmente. Neste momento, nós, na Austrália, estamos experimentando na pele o quão destrutivo ele é para os seres humanos, para os animais e para o planeta em geral. Fecho aspas. Alguns meses antes disso, em junho de 2019, a congressista norte-americana Alexandria Ocasio-Cortez afirmou que os centros de detenção de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, localizados na fronteira do Texas com o México, que na época eram 144 mil pessoas, na época, ou seja, em 2019, que esses centros eram campos de concentração. Essa afirmação desencadeou imediatamente a revolta, não só dos republicanos, mas de grupos de judeus, em particular da direção do Museu da Memória do Holocausto dos Estados Unidos, que disse numa nota, abre aspas, rejeitar de maneira inequívoca os esforços para criar analogias entre o Holocausto, com H maiúsculo, e outros acontecimentos, sejam eles históricos ou contemporâneos. Fecha aspas. Muitos acadêmicos norte-americanos, porém, vários deles pesquisadores do Holocausto e do genocídio, logo escreveram uma carta ao museu condenando essa declaração. Timothy Snyder, que é um professor de história e consultor do arquivo dos testemunhos do Holocausto em Yale, e que também assina a carta, lembrou em um artigo intitulado It Can Happen Here, Pode Acontecer Aqui, que as analogias nos ajudam a nos colocar na perspectiva das vítimas. Eu cito, criar um tabu em torno de analogias nos impede de aprender. E aprender, para ele, significa não apenas conhecer a história e saber identificar quem foram os culpados e quem foram as vítimas, embora, claro, isso seja fundamental, mas ser capaz de perguntar em que condições eu e os meus compatriotas faríamos coisas que na vida normal seriam consideradas inaceitáveis. E continua. O ponto das comparações históricas não é buscar a correspondência perfeita, o que não existe, mas nos ensinar como procurar por sinais de aviso. Vários conceitos que empregamos atualmente vieram de analogias históricas. Assim, limpeza étnica, genocídio e mesmo Shoah, que, como eu disse antes, passou a ser utilizado na França depois do filme do Lanzmann. Tudo isso, todos esses termos operam por analogia. Shoah, como diz o Snyder, significa o desastre que vem de longe, com o qual Deus ameaça os judeus na Bíblia em Isaías 10:3. Aliás, eu noto que nós não podemos deixar de mencionar, não devemos deixar de mencionar, a palavra árabe Nakba, que significa o dia da catástrofe, o desastre, e que lembra a data da declaração de independência de Israel em 1948, quando 700 mil palestinos foram expulsos das suas terras e centenas de aldeias e cidades palestinas foram esvaziadas ou destruídas. O termo ganhou notoriedade política a partir de um ensaio, escrito também em 1948, pelo intelectual sírio Zureik, intitulado O Significado da Catástrofe. Em 2011, num artigo chamado A Nakba Contínua, o escritor libanês Elias Kouri propôs a seguinte ressignificação do termo de Zureik. O que ele não havia compreendido na época é que a Nakba não é um acontecimento, mas um processo. O confisco de terras nunca acabou. Ainda vivemos na era da Nakba. E, evidentemente, isso, no dia de hoje, ganha um sentido ainda mais forte. Não deveríamos dizer, então, o mesmo para o Holocausto? Como também já observamos, o Holocausto significava em grego um sacrifício pelo fogo, mas em seu caminho até o presente passou por várias outras conexões. Eu cito ainda Snyder. Na Europa moderna, o Holocausto era a morte de humanos pelo fogo. No século XIX passou a significar um cataclismo em geral. E apenas no final do século XX, o assassinato em massa dos judeus europeus. Mas uma das razões por que essa palavra ganhou tanta força no inglês americano é que durante a Guerra Fria, portanto antes que o Holocausto judeu se tornasse um elemento central da memória norte-americana, A palavra foi usada no sentido de holocausto nuclear. Não esqueçamos, né? Holocausto nuclear. A passagem de um sentido ao outro se deu de maneira quase contínua, preservando o sentido de a pior coisa imaginável. Difícil de decidir qual a pior coisa imaginável hoje. Para alguns, os negros pobres das favelas e periferias do Rio ou de São Paulo, talvez seja a chegada em suas casas da polícia ou milícia assassina de seu governador. Para os índios, talvez o sinal verde de Bolsonaro para o armamento dos grandes fazendeiros ou a abertura de suas terras à mineração. Para um rio da Amazônia, a construção de uma nova mega barragem que vai fornecer energia para as fábricas de alumínio ou as cidades do Sudeste, ou quem sabe, o pior seja o rompimento de mais uma barragem de rejeitos da mesma mineração como a que ocorreu no Rio Doce. Para a floresta amazônica e para o Cerrado, a pior coisa imaginável poderia ser um novo dia do fogo. Para os animais criados em cativeiro, mais um dia. Para os Yanomami, a queda do céu. Para todos nós, terranos, a lama e o fogo do antropoceno. A eleição pelas urnas de um presidente de extrema-direita no Brasil foi um verdadeiro choque de mundos para pelo menos metade da população deste país. Daqui, né? Estou aqui desse lado. As ondas desse choque parecem não parar de crescer e de se propagar, entrecruzando-se com as ondas de choque do antropoceno. Um tempo como este exige de nós coragem e determinação para lutar, mas também exige generosidade na distribuição dos nomes, sobretudo daqueles que podem servir como armas na luta. Creio que a melhor homenagem que podemos prestar às vítimas do Holocausto é aprender a tirar de seus testemunhos a lição não apenas de não repetir os horrores daquela história, mas de que pode ser que esses horrores estejam se repetindo em nossa própria casa, ou país, ou mundo, e que dessa vez talvez sejamos nós os que estão, de algum modo ou vários modos, implicados em outro holocausto e negando isso. Não esqueçamos que, como diz mais uma vez Primo Levi, no gueto estamos todos e que não é muito distante, espera o trem. Obrigada. Muchas gracias, Débora. Gente, só um minuto que eu vou ligar aqui, senão vai acabar o meu computador. Só um minuto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, explico un poco la modalidad. Acá es comenzar un diálogo, una conversación en torno a la conferencia de Débora, que ha dejado muchas cosas. Un poco puede haber preguntas aquí en el, por parte del grupo de investigación, y también invitamos a ya ir subiendo preguntas si hay por el canal de YouTube, así podemos transmitírselas a Débora. La idea también es que yo estimo que se entendió bien la conferencia, por lo menos así lo sentí, y Isabel, cualquier cosa, vos, si hace falta traducir a Débora alguna pregunta en español al portugués, hacemos eso. Yo quizás para comenzar, nosotros, para decir dos o tres cosas, para empezar, a mí me parece que hay dos cuestiones importantes, o que nosotros retomamos, no importa, hay muchas cuestiones importantes, pero dos cuestiones que nosotros... que a nosotros nos parece centrales. Una es la necesidad de buscar nuevos nombres para pensar el presente, bajo la sensación de que el término, si bien sigue funcionando el término neoliberalismo, ya no alcanza a dimensionar la catástrofe que estamos viviendo, y ahí la invitación a pensar en términos de negacionismo, holocausto, bueno, nos convoca. Y la segunda cuestión que nos interesa particularmente pensar es cómo estas palabras, esto que trajiste vos, Débora, negacionismo, holocausto, ayudan a pensar la crítica actual. Sobre esto último, yo quisiera, para empezar el diálogo, para empezar a conversarlo más... disculpe, a crítica... Sí. Ajudam a pensar? Não ouvi. Não entendi. Isso. Justo, ¿cuál va a ser el primer mensaje que tengo en cabello? La idea es cómo estos conceptos de negacionismo o holocausto ayudan a pensar la crítica. Y lo contextualizo esto. Hemos estado acostumbrados a pensar la crítica a nivel de la teoría, a nivel de la actividad política, como la desnaturalización, el cuestionamiento de ciertas creencias enraizadas, de ciertos universales, de ciertas categorías que se esencializan, pero ahora nos enfrentamos ante posiciones políticas o ante una simple negación de la realidad, ¿no? Entonces, parece, digamos, que una crítica acostumbrada a desnaturalizar, a historizar, se vuelve insuficiente ante una posición política o teórica que simplemente niega la realidad. Entonces, digamos, para decirlo en otros términos, parece que hoy la mejor herramienta de la crítica parece ser apelar a una especie de evidencia científica. Ante quienes niegan la realidad, mostrar, evidenciar la realidad. Entonces sería como una estrategia contraria ante o frente a lo que entendíamos por crítica antes, ¿no? Que era más socavar una idea de realidad solidificada o naturalizada. Ahora parece que la estrategia es, no, mostrar la realidad ante quienes la niegan. Sin embargo, al mismo tiempo, quizá la paradoja está en que no resulta suficiente mostrar ninguna realidad, porque los datos están, las estadísticas están, está todo, ya se mostró todo de que estamos frente a ante la sexta extinción. Entonces, no sé, de algún modo la pregunta o la intervención va para ese lado, digamos, para el cómo. Porque parece, digamos, mi sensación es esta: la estrategia de desnaturalizar ya no funciona, pero la estrategia de mostrar algo, de volver evidente, de volver visible algo, tampoco parece funcionar, porque justamente estamos ante negadores seriales. Entonces, no sé, como que preguntarte a vos, ¿cómo pensás vos que es el trabajo de la crítica? ¿Cuál es la...? O sí, más mejor así, ¿cuál es la crítica más efectiva ante un negacionista? No sé si Isa vos querés, por las dudas. ¿Deu para entender o você quer que eu faça uma tradução livre, por su... o que o Mano trata de dizer é que a crítica tem feito sempre uma... A crítica na qual se tem se inspirado a teoria política sempre teve a tendência de desnaturalizar, não? Mas agora, frente a negacionistas, a tendência ou a estratégia é mostrar evidências científicas, que não são suficientes. Não são suficientes porque são contundentes, mas esse negacionismo é quase impermeável, não? Impermeável a essa evidência. Então, qual seria, na sua opinião, o papel da crítica frente a essa situação? Sim, eu acho que não entendi tudo, mas entendi o principal da questão dele. Eu vou começar dizendo que eu não sei a resposta, mas porque assim já ficamos mais relaxadas. Eu entendi, sim, você quer dizer que não... E eu concordo totalmente com você nas duas afirmações que você fez, né? Primeiro, não se trata de uma questão de ignorância, é evidente que não se trata de uma questão de ignorância, ou seja, de mostrar os fatos, né? De mostrar melhor o que está por trás dos fatos, né? Já, e Hoje isso ficou evidente. E você me pergunta se os nomes, digamos assim, distribuir nomes bastam, é um pouco isso, né? Se eles seriam um bom método de acabar com o negacionismo. Olha, eu tenho duas coisas que eu penso para responder a você. Uma é que há um artigo, talvez vocês conheçam, do Bruno Latour, em que ele se põe uma questão, não a segunda, mas a primeira, muito parecida. Chama-se Why Has Critique Run Out of Steam? Você conhece, não? Ele se pergunta exatamente isso. Bom, parece que não adianta mais, né? Que você dizer, são fatos, né? Que eu falo, dá vontade de dizer, mas isso é porque é isso, né? Vem cá, isso são os fatos, fato é fato, né? Parece que toda a crítica, e a crítica, por sua vez, teria sido, né, poderia ser vista como responsável por termos deixado, digamos, num beco sem saída, sem poder apelar para os fatos, né? E, ao mesmo tempo, apelar para os fatos também não adianta, né? E ele, nesse texto, diz que o papel da crítica é, na verdade, fortalecer os fatos, acrescentar realidade aos fatos, né? Ao invés de nunca dizer, ele não se arrepende, digamos, do que ele considerava como sendo o trabalho da crítica, ou seja, mostrar, desnaturalizar os fatos, né? Vai dizer que o que aconteceu é que nós não deixamos claro que nunca foi nosso objetivo tirar a realidade dos fatos, mas sim acrescentar, fortalecer os fatos, mostrando a rede de conexões que constituem os fatos e constituem a força do conhecimento científico, por exemplo, né? E no caso do que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, da pandemia, isso está muito claro, né? Como se a ciência tivesse aberto a caixa preta dela, nas palavras ainda do Bruno Latour, tivesse aberto a caixa preta e mostrado para todo mundo que a ciência é feita de financiamento, de insumos que vêm não sei de onde, dos laboratórios, dos artigos científicos, enfim, de tudo que ela é feita, da injustiça, da má distribuição das vacinas pelo mundo. Você pode aumentando a rede, né? Quanto mais se evidenciar, essa é a tese do Latour, né? Quanto mais se evidenciar a complexidade das redes que são responsáveis pela constituição de um determinado objeto, uma matter of concern, mais do que uma matter of fact, mais do que um fato, uma questão de interesse ou de preocupação, mais forte vai ser esse conhecimento científico, sem precisar apelar para uma epistemologia, digamos, para a epistemologia naturalizante, digamos assim, essencialista, né? Então essa é a parte fácil da sua pergunta, né? A outra parte é um pouco sobre o que eu propus, né, fazer, né? Eu falando um pouco do caminho que eu fiz quando eu comecei a trabalhar, estudar, digamos, pesquisar o que é o negacionismo, né? Eu fiz isso por não saber lidar com as pessoas, colegas, pessoas de esquerda, que de várias maneiras diferentes não acreditavam na existência, na existência do aquecimento global, né? Fora as outras, que é mais fácil de lidar, porque são os negacionistas profissionais, como eu disse, né? A impossibilidade de conectar, né? Tratando, isso são... isso é aquecimentismo, isso é uma preocupação, enfim, falando as coisas, na verdade, tomando o papel da crítica, eu diria, assumindo elas, sim, o papel da crítica e dizendo, olha, você está acreditando nessa história do aquecimento global, mas na verdade, olha, eu fui a todas as conferências do clima, eu sei o que rola por trás, todas as brigas, todos os conchavos, todos os, né, os jeitinhos nas negociações, eu sei o que acontece, Né? Isso não é isso que você está pensando que é. Eu literalmente ouvi esse tipo de artigo, de argumento. Então, de certa forma, a minha intenção, e foi, então, começando, tentando entender o negacionismo do clima, foi que eu voltei ao negacionismo do Holocausto e encontrei muito mais relações do que a relação que havia me levado, primeiramente, a fazer essa conexão, que é a do nome negacionismo, né? Muito mais relações, e que eu acho que me levaram a pensar que essa conexão pode ser muito mais forte do que eu pensava à primeira vista. Então, de certa forma, e eu estou pensando isso agora, então não sei muito bem, estou construindo o argumento, né? De certa forma, fazer essa... não ter medo de fazer essa relação como se fez com o genocídio, por exemplo. Você constrói um conceito de genocídio e começa a complexificar os casos de genocídio, né? Então, o genocídio, mesmo que não seja feito com a intenção de matar diretamente uma determinada população, né? Ele não precisa satisfazer a cada um daqueles termos. Você tem uma situação complexa que vai constituir aquilo que se chama de genocídio. E minha proposta é essa de entender o Holocausto. Não, claro que o Holocausto na Segunda Guerra foi um acontecimento único, não tem nada igual, né? Mas tem outros, eu nem mencionei todos, né, que eu chamaria de Holocausto. O Holocausto negro, por exemplo, né? Só que se deu espalhado no período, no intervalo temporal muito mais longo, né? Mas ele é igualmente grave. Enfim, eu não sei te responder muito bem se isso adianta, né? Mas a gente me pareceu que porque, então, quando eu comecei a trabalhar com o negacionismo, eu não tinha encontrado, pelo menos eu não encontrei no Brasil, ninguém que falasse, que traduzisse o denial do inglês pelo termo em português negacionismo para falar da crise climática. Em relação ao Holocausto, sim, né? Mas para falar da crise climática, não. E eu me lembro que eu pensei muito se eu traduzia como, porque tem os tem alguns outros termos que se usam também, e eu traduzi por negacionista. E assim, o caminho que eu vi, um físico colega meu usou negacionismo para falar do negacionismo do clima. A coisa, e de repente, com o Bolsonaro, a coisa explodiu a tal ponto que, por isso que eu usei a ideia de banalização, né? Eu ouço, até o Bolsonaro fala de negacionismo, já falou que eles são afirmacionistas, porque, por exemplo, eles dizem que a Terra é plana, né? Isso é uma afirmação, né? A cloroquina funciona, isso é uma afirmação, né? Então, esqueci o que eu estava falando. Mas enfim, vamos passar para a próxima. Você fez uma outra questão que eu não me lembro mais, a do neoliberalismo. Não sei se é a mesma questão ou se era uma questão diferente. Não sei se lembro. Vamos a dar espacio para las preguntas de YouTube, o se puede todavía hacer una pregunta dentro del grupo. Ahora sí, iba a decir que hay preguntas en YouTube. ¿Cómo procedemos? Entre el grupo y después pasamos a YouTube, me parece. Bueno, entonces pido la palabra y intentaré ser breve. Un poco también aprovechando la pregunta de Emmanuel, que no sé si... perguntar sua opinião, se você não acha que essa posição também impugna um pacto da ciência, não a ciência ou o conhecimento científico, sino um pacto que a ciência fez com o desenvolvimento industrial. Essa é uma opinião que eu estou esperando de você, se você puder dar, né? E a outra é que no estágio político, na cena política, tem uma disputa por parte dos negacionistas, que é uma disputa de uma palavra e do sentido que essa palavra convoca, né, que é da liberdade, né? Eu tenho a liberdade de ter essa opinião, né, de me colocar nesse lugar. É, essa disputa do que o vemos no âmbito político eleitoral, né, na própria disputa eleitoral, se disputa a liberdade de e enquanto a esquerda, as esquerdas, pelo menos as contemporâneas, novamente estão pensando nesse sentido de liberdade como uma construção comum. Não existe liberdade se não é comum, né? E a pandemia, eu acho que deixou bastante claro que não tem possibilidade de ser livre se não tem umas condições comuns garantidas, né? Pensando um pouco nessa proposta que vem se fazendo desde... isso eu digo porque escutei pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, uma entrevista que fizeram para Íñigo Errejón, que é aquele político espanhol que está no Mais País, que foi um dos fundadores de Podemos, de fato foi quem chefiou algumas das campanhas eleitorais, que justamente está trazendo essa discussão, né? E que a disputa da democracia radical é também garantir direitos, que são direitos que sempre têm sido bandeira das esquerdas, garantir para aqueles que também negam, né? E solidificar, deixar eles tão bem sentados no chão que nem uma onda de direita ou retrógrada, né? Eu não sei como quiser ser chamada, possa derrubar, e que os filhos daqueles que recusaram essa luta também usufruem, né? Eu não sei como, se estou falando essa palavra bem, mas que gozem desse direito, né? Então é isso, né? Novamente colocando a liberdade como um território de disputa, né? O sentido da palavra de liberdade como um território de disputa de política contemporânea. Sim, eu não, novamente eu vou tentar pensar a segunda pergunta antes da primeira, porque eu não me lembro sem impugnar o pacto da ciência, eu não me lembro qual era exatamente o que você quis dizer com isso. Porque a ciência foi um pacto com o desenvolvimento industrial no século XIX. Que é o que a Isabel Stengers fala. Bom, estamos falando de uma ciência, mas uma ciência que fez um contrato com um determinado, com uma cosmologia, né, que implica um desenvolvimento político e econômico específico, que é o do capital. Mas qual é a pergunta? Que realmente o que acontece com o negacionismo é que se impugna, mais que com o negacionismo, a crítica impugna esse pacto. Então, deixou um solo bastante fértil para que o negacionismo cresça, né? Se faça forte a partir dessa impugnação da crítica a esse pacto da ciência, o que... Enfim, eu não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que está mais ou menos dentro do que eu estava falando antes. Eu acho que sim, quer dizer, você tem esse pacto, né? O negacionismo, na verdade, você tem eles na verdade estão fora da ciência, né? Muitas vezes em nome da indústria, né? Nós estamos numa situação muito difícil, na verdade, né? Em que a gente se vê obrigados, por exemplo, a defender a ciência de maneira geral contra o negacionismo e o desprezo, mais do que o negacionismo digamos assim particular de um determinado conhecimento, assim, de um determinado objeto, de uma determinada tese, né? Um negacionismo um desprezo pela ciência, melhor dizendo. Né? Eu não sei se eu entendi muito bem porque esse negacionismo não, na verdade, ele atua no exterior, digamos assim, ele atua numa guerra contra a ciência, né? E não se trata do nosso lado. A Isabel Sanger, de fato, é quem melhor trata desse assunto, porque ela distingue dentro da ciência modos do fazer científico, né? Alguns deles, digamos assim, não conseguiriam, só conseguem se opor ao negacionismo baseando-se na ideia de uma objetividade, de uma essencialidade, de um saber único, universal, o que a gente está vendo várias vezes aqui, e não pode, nesse momento não podemos falar nada. Né? Não devemos falar nada, porque você não vai criticar. Tem vários exemplos aqui no Brasil acontecendo nesse momento. Você não, né? Você tem que aceitar, engolir certas afirmações completamente, digamos assim, essa pior epistemologia, essa pior visão da ciência possível, que é aquela justamente que só conseguiria se opor ao negacionismo, só consegue se opor ao negacionismo em nome dos fatos absolutos, dos fatos universais, etc., né? Mas a gente não pode dizer nada, se manifestar, porque pelo menos essa pessoa, pelo menos, defende a ciência, né? Nós estamos numa situação aqui, eu não sei se aí vocês estão numa situação, mas Isabela, eu acho que eu não entendi muito bem a sua, ainda não entendi muito bem a sua pergunta, na verdade. Mas eu acho, né, que eu não respondi porque eu não compreendi muito bem a pergunta. A segunda é a questão da liberdade. Né? Sim, eu gostei muito da sua definição, né, da liberdade como uma... Liberdade não é... Primeiro, o conceito de liberdade, evidentemente, nasce... Ele já está presente na filosofia antiga... Mas ele passa a se confundir com o ideal de um sujeito humano com a filosofia moderna, né? E essa liberdade, bom, que evidentemente o historiador indiano Dipesh Chakrabarty disse que essa liberdade é a mesma, esse caminho, esse percurso de aquisição das nossas liberdades. Né? Enquanto a gente estava achando que estava atualizando, realizando o sujeito autônomo, nós estávamos, na verdade, nos tornando mero objetos. Essa é a liberdade, a verdade é sempre no plural, são muitas liberdades, são direitos que foram conquistados e que não devem ser menosprezados. Entretanto, sendo em nome de um ideal único de liberdade, eu acredito que esse conceito faz parte do mesmo conceito que nos levou ao antropoceno, ou seja, faz parte do ideário moderno, né, de uma natureza única, de um sujeito que é sempre o sujeito humano, né, e que é livre individualmente. Eu gostei muito dessa ideia da liberdade como nunca podendo ser individual, mas sempre coletiva, desde que a gente compreenda a liberdade de uma maneira que ela própria, você precisaria redefinir o termo liberdade, e não sei se na verdade, não sei se na verdade vale tanto a pena assim definir liberdade, redefinir a palavra liberdade. Tem uma frase do Nietzsche, que diz já lá, né, há quase dois séculos, que ele dizia, ninguém quer... Ah, não, ele não é isso, não é sobre a liberdade, mas poderia ser. É sobre a felicidade, mas que... na verdade, poderia ser sobre a liberdade. Ninguém quer a felicidade, ninguém busca a felicidade, só o inglês. Só o inglês busca a felicidade. A gente poderia dizer que ninguém busca a liberdade, né? Quem é que busca a liberdade? O que é a liberdade? O que é essa liberdade? Né? Você tem o conceito de autonomia, que também tem sido criticado, um pouco pelas mesmas razões que o conceito de liberdade. Né? Entretanto, há diversos coletivos que lutam pela autonomia, sei lá, penso nos zapatistas, né, os curdos, né, que lutam pela autonomia e que nós não podemos dizer não. Autonomia não. Autonomia não é um bom sujeito, porque a autonomia está, né, ligada justamente ao conceito de liberdade, né, que parece opor uma interioridade ao exterior, né, ou seja, o indivíduo ao outro. Né, então, a autonomia estaria no mesmo campo do conceito de liberdade, né, que num certo sentido deve ser combatido, né, e que, entretanto, nós não somos donos, aí eu volto à questão dos nomes, por mais que se queira, né, nós não somos donos dos nomes, né, de modo a impedir que coletivos diversos usem esses nomes de maneiras diversas, né, dizer que eles não têm o direito de usar, porque esse nome significa, na verdade, faz parte do modo de pensar moderno, modernista, né, que nos levou aonde a gente está. Liberdade como... sim. E tem mais uma questão aqui dentro dessa questão da liberdade que você pôs, se eu entendi, né, se há uma possibilidade de se garantir a liberdade daqueles que negam também, dos negacionistas. A gente poderia transformar numa pergunta mais clara ainda, né? Se a gente deve garantir a liberdade de quem defende o fascismo, né? A liberdade de expressão. Eu acho que você mesma já respondeu a essa pergunta, né? Quando você disse que liberdade não poderia ser individual. A liberdade que não é... Se a gente vai aceitar um conceito de liberdade, é preciso repensar o que seria o indivíduo, né, de maneira que ele não esteja fechado dentro de limites, né, e cercado por algo que não é ele, ou seja, que ele possa externalizar a liberdade, por exemplo. Assim como a gente externaliza os custos ambientais, a gente internalizaria a liberdade, externalizando aquilo que seria um meio que torna essa liberdade possível. Isso eu concordo, assim, eu acho que você mesma já respondeu a essa pergunta quando você me colocou, né? Acho que todos esses conceitos têm que ser repensados ao mesmo tempo, porque todos eles fazem parte da mesma episteme, digamos assim, como diria o Foucault, né? Que é essa episteme antropocênica, né? A episteme que leva ao antropoceno, né? O que fica claro, eu acho, mais uma vez, com o texto que eu acho excelente do Chakrabarti, ao dizer que essa liberdade esconde, a conquista dessa liberdade esconde a queda no antropoceno, né? A base material dessa liberdade. Que é impossível aceitar. Não é que nós sejamos contra a liberdade, mas a liberdade tem que ser definida, digamos, de maneira coletiva, né? E levando em conta as bases materiais, então de dentro para fora, digamos assim, né? Ela tem que ser definida sem, entretanto, criar uma barreira entre o sujeito interior, né? Entre o sujeito e o meio que seria o seu objeto. Mas enfim, não sei se... Não sei se consegui responder. Seguimos con algunas preguntas de YouTube. ¿Eres vos, Pedro? Dale. Hola, Débora, ¿qué tal? Bueno, te transmito algunas de las preguntas que están haciendo en YouTube. Después la Sofi también va a leer alguna y va a conectar con una de ellas. Pero leo las primeras dos. La primera de Ricardo Poviarsin es la siguiente. ¿Considera que existen políticos que son conscientes de la catástrofe ecológica? Por ejemplo, en el caso de Brasil, si Lula posee mayor criterio y sensibilidad en relación a las temáticas ambientales. Una pregunta por Lula. No sé si leo directamente las primeras dos y después contestás. La segunda dice lo siguiente, de Pedro Leal, le hizo en portugués, pero yo no me atrevo a pronunciar el portugués al frente tuyo, así que la voy a leer en español. En todo caso, Isa, si quieres traducirla si es necesario. En español la pregunta sería la siguiente. Débora o quien quiera comentar, ¿crees que es posible en el futuro que no se mate a los animales de esta manera en diferentes industrias? ¿Hay por ahora una cuestión de necesidad presente y habría que pensar, como hace Haraway, en prácticas de responsabilidad y de compartir el sufrimiento entre humanos y no humanos? ¿Y si es posible pensar estas categorías para varias existencias diferentes? Bueno, esa es la pregunta. Esas son las dos preguntas. Las primeras dos. Creo que está silenciada, Débora. Desculpa. Então, obrigada. Eu vou responder a primeira e a segunda, depois eu vou pedir para Isa me traduzir, falar de novo. A primeira, infelizmente, não creio que o Lula tenha mudado muito em relação, talvez um pouquinho em relação a isso, né? Já brinquei dizendo que, bom, o Lula, enquanto ficou preso, leu muito, deu muitas coisas, mas eu acho que ele não teve muito tempo de ler sobre a crise ecológica, que é uma pena, assim, eu acho. O Lula claro que nós todos no Brasil ficamos, todos não, infelizmente, ficamos felizes que ele possa concorrer e, na verdade, esperançosos, né? Não sei, talvez seja a única opção que a gente tem para enfrentar a extrema-direita no Brasil, né? E torcemos pelo Lula nesse sentido, mas eu não creio que pelo que ele, não sei se foi essa exatamente a pergunta, na verdade, né? Se o Lula poderia ser uma saída, um político, certamente ele não, o governo um próximo governo do Lula não seria desastroso da maneira que foi para a Amazônia, para o meio ambiente. Lembrando que a Marina Silva, que é uma pessoa extremamente preocupada com a questão ambiental, foi ministra do governo Lula, eu acho que do primeiro governo Lula, se eu não me engano, mas acabou saindo do governo Lula. Então nós temos uma posição ambígua, não sei se é ambígua do Lula, né? Mas digamos assim, o grande ideal do Lula era a Petrobras, a extração do petróleo, o uso do dinheiro do petróleo, o beneficiamento do petróleo dentro do Brasil, né? A manutenção dessa grande empresa e de outras empresas brasileiras, e evidentemente o uso dos lucros, do dinheiro derivado dessa extração e da produção industrial em larga escala, né, aumento do consumo, etc., para objetivos digamos assim, objetivos melhores no sentido social, cultural e etc., né? Mas o Lula, eu acho difícil que ele deixe de ser, digamos assim, ser guiado por esse ideal do aumento da produção, do emprego, emprego para todos, emprego na indústria, emprego, né? Isso é o que carne, né? Finalmente todo mundo vai conseguir comer carne. A não ser que ele se alie, né? Que o PT, isso não dá muito para saber qual a situação, o que, que vai ser no Brasil em relação a isso, mas a não ser que o PT e o Lula se aliem a um partido mais preocupado com essas questões ambientais, né? Com a população indígena, que não foi exatamente muito bem tratada no governo Lula, né? A gente nem pode hoje fazer esse tipo de crítica que eu tô fazendo agora, né? Porque não tem comparação com o que se passa hoje no Brasil, mas não é exatamente um governo com essas preocupações, infelizmente, né? Bom, a segunda pergunta, então, eu vou pedir para a Isabel me traduzir. De Pedro Leal. Diz, você acha que é possível um futuro que animais não sejam mortos dessa forma? em diferentes indústrias ou há, por enquanto, uma questão de necessidade presente, precisaríamos pensar como faz Haraway em práticas de responsabilidade e compartilhamento de sofrimento entre humano e não humano, e se é possível pensar essas categorias para várias existências diferentes. Na verdade, ele está perguntando se eu acho possível, se eu acho que há uma saída, assim, interpretando um pouco a questão, né? No fundo, o que isso significa é se há uma saída para para a situação que a gente está vivendo hoje, ou seja, em que você tem, com não sei quantos bilhões, que a carne, você planta soja, em vez de plantar comida, né, planta soja para alimentar o gado, que gasta uma quantidade enorme de água, né, e que vai ser morto, né, o gado vai ser morto em grandes indústrias, escondidos do nosso, de maneira escondida do nosso olhar, né, para alimentar esse sistema e esse crescimento da economia, da populacional também, né, que a gente está vendo hoje, né? Eu realmente, assim, eu tenho essa, todos gostaríamos que não houvesse, por exemplo, não contra comer carne, né? Por isso que eu falei aquela nota quando estava lendo o meu texto, né? Eu acho que digamos assim, a maneira errada de ver a questão é achar que nós temos que convencer todo mundo a não comer carne, e aí, inclusive, evidentemente, os povos, as populações, coletivos afro, né, de origem africana, os indígenas que comem carne, que não comem salada, não vão passar a comer salada, né, a comer só legumes, né? Se eles não comem caça, eles vão comer peixe. Eu acho errado, eu acho que é uma posição errada. A questão que eu quis relevar no meu texto eram justamente as grandes indústrias, né? Isso sim, as grandes indústrias de alimento, né? Como a agroindústria, a plantação de as grandes plantações de soja, de laranja, de que não são alimentos, né? Isso eu acho possível, mas se me perguntar como, a coisa tem uma dimensão tão grande, fora que está baseado em combustíveis fósseis, né? Essa grande indústria. Tá, é uma imensa máquina, né? Uma vasta máquina, como alguns já disseram, que vem num ímpeto, né? Num movimento. E a ideia de parar esse movimento, né, da qual ideia a gente teve um pequeno vislumbre agora durante a pandemia, né, mas a indústria, as grandes indústrias não pararam durante a pandemia. Isso continuou invisível, né, não só a indústria de carne, embora tenha vindo à tona essas indústrias, porque talvez fossem um lugar de grande contaminação e etc., isso permaneceu o tempo todo. As grandes extrações, as grandes indústrias, as indústrias em geral, isso continuou como antes. Então, a ideia de, assim, se me pergunta minha opinião sincera sobre se é possível, idealmente é possível, nós sabemos como fazer, né? Há pequenos criadores de carne, né, que têm uma relação completamente diferente com os seus animais, por exemplo, né? Como há pequena agricultura, né, e pequenos agricultores que misturam, que criam também pequenos animais juntos, né? Você tem isso em várias partes do mundo e são os maiores responsáveis por alimentar a maior parte da população mundial, né? Mas a ideia de que eu acho que a gente tem de, por exemplo, parar. Eu acho que tem até um filme sobre isso, né? Brecar, frear esse grande modo de criação de animais para alimentação e não só para alimentação, né? Para outros produtos, para extração de outros produtos, né? Você brecar e soltar os não sei quantos bilhões de animais que existem em todas as fazendas, fábricas, né? Toda a grande agroindústria do mundo inteiro, se isso é possível, isso para mim talvez seja como a frase do Jameson, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Como isso iria acontecer, eu não sei. Assim, e principalmente porque nós estamos pensando num curto espaço de tempo, né? Eu não sei se é possível. O que eu sei que é possível é um pouco, como diz a dona Haraway, pensar maneiras de em que as relações com outros seres e com outros, não só boi, vaca, etc., mas com todos os outros seres, em que não seja, digamos assim, invisível o fato de que nós estamos matando esses outros seres, né? A questão não é matar, a questão é, digamos assim, saber que se está matando e se responsabilizar pelo ato de matar, saber o que está acontecendo. E é justamente por isso que eu frisei que esse é talvez o maior campo de invisibilidade, ou seja, a nossa relação não só com os grandes animais, as aves, as galinhas, etc., mas todos os outros seres vivos. Isso tudo está invisibilizado. A gente mata o tempo todo, destrói o tempo todo sem saber o que está fazendo. Então é claro que é sempre preciso destruir alguma coisa para existir, né? Mas uma pequena destruição, no sentido que a gente precisa comer para existir, né? Comer para existir um pouco mais, e transformar, portanto, o nosso meio que está fora de nós para tornar a nossa existência um pouquinho mais possível, um pouquinho mais factível, né? Mas a maneira como nós fazemos isso é que é o que está em jogo. E se isso é possível, assim, para dar a minha opinião sincera, assim, se isso pode acontecer em grande escala, eu vou dizer que eu gostaria que sim, eu acho que seria idealmente possível, mas não sei se vai acontecer, só se houver uma grande insurreição, coisas que a gente não espera. Eu tenho essa pequena esperança, digamos assim, né, nos meus momentos mais de esperança. Eu acho que pode acontecer muito mais coisa do que a gente imagina, né? Nós temos exemplos de coisas que acontecem, mudanças que acontecem e que nós não prevíamos antes. Não sabemos, né? Não somos donos do que vai acontecer. Então pode ser que aconteça. Enfim, não sei se isso foi otimista ou pessimista. Bueno, seguimos con Constanza. Coti, ¿quieres seguir vos? Y después seguimos con YouTube. Dale, buenísimo. Bueno, hola Débora. Quiero agradecerte mucho por la presentación y por estar hoy acá. Yo tengo una pregunta que me surgió en base a tu presentación y en base a lo que también conversamos en el grupo con motivo de la reunión de hoy, y es sobre los alcances de la negación. Porque tengo dos intuiciones o preguntas que siento como difíciles de conciliar o de unir de alguna manera sobre la amplitud y la especificidad de la negación. Entonces, la primera sería si podría pensarse la negación en un sentido amplio, o sea, la negación como una especie de estructura más general de las ideologías contemporáneas, por llamarlas así, que niega la catástrofe climática, la inflación animal, los temas que vos mencionas, pero quizás también pienso, o te pregunto si también lo ves así, una serie de relaciones de dominación más amplias y explotación que se articulan en el marco del capitalismo. Esa como primera pregunta sobre el alcance o sobre la amplitud, digamos. Y la otra, que yo le siento como si podría pensarse algo así como las especificidades de la negación en situaciones diferentes. O sea, asumiendo la relación y la comparación sobre la que vos trabajás, mi pregunta es sobre algo así como hasta dónde ves vos que se extiende esta comparación, o sea, cuáles son los límites de la comparación y de la analogía, por decirlo de otra manera. Si es que vos pensás que hay límites, o en todo caso, cómo pensar esos límites en la analogía. Espero que haya sido claro. Trate de hablar lento. Vou precisar da Isabel para... Também teve umas interrupções ali no som. Sim, Coti, o que pasa é que te perdimos por movimos por... mientras hablabas. Entonces, ¿me resumís las dos preguntas y así se las hago a Débora? Por favor. Sí, básicamente es una pregunta acerca de la amplitud de la negación, o sea, si puede pensarse la negación más allá de los temas en los que ella trabaja, y en particular como negación de, por ejemplo, relaciones de dominación en el marco del capitalismo. Entonces esa como pregunta... Ya. Es que por la amplitud, y la otra por la especificidad, o no, bueno, me lo puedo escribir. Y seguimos y la escribo, dale. ¿Quieres que...? Me parece que podemos avanzar en la primera, ¿no? A Coti está perguntando para você sobre a amplitude da negação, se essa pode se extrapolar para além dos temas que você trabalha, para os quais você dedica sua pesquisa, e pode, por exemplo, extrapolar para relações de dominação dentro do marco do capitalismo. Sim, eu entendo que essa foi a primeira pergunta da Coti. Sim, Constança, eu acho, tá me ouvindo? Eu acho que sim, eu acho que é o mesmo movimento, digamos assim, porque, por exemplo, não sei se enfim, se é isso que você estava, isso que estava querendo dizer, mas, por exemplo, a existência da Europa, a existência dos países dominantes, a diferença entre Norte e Sul, etc., só existem pela negação desses outros povos, né? Pela invisibilização desses outros que são, que atuam, que na verdade estão ali servindo de outros biomas, né? Outras fontes de matéria-prima, material, e outras pessoas que vão trabalhar nas indústrias, são as riquezas, né? Sem as quais o capitalismo não existiria. A Europa não seria o que seria, que foi, se não fossem o genocídio dos povos indígenas, se não fosse o roubo das pessoas da África para em direção às Américas, né? E isso continua em todos os níveis da relação capitalista. Não sei se foi exatamente isso que você... Eu acho que sim, né? Eu não quis... Na verdade, evidentemente, a negação é uma... Eu mencionei, por exemplo, as formas de negação, das quais a psicanálise fala também, né? Que eu acho úteis, assim. Eu não gosto de psicologizar a minha... Não gostaria de psicologizar a minha análise, mas eu acho úteis, são mecanismos úteis para compreender certas relações que não são só relações de negação. Tem mais uma coisa, assim, embora eu esteja falando de negação, eu não gostaria de cair numa espécie de dialética ou numa... levar a sério demais, levar longe demais, talvez... essa relação do negativo, entre o positivo e o negativo, né? A negação como um grande, como se fosse um grande... Embora eu acho que de fato dá para você pensar, e muitos já falaram isso, né? Que o capitalismo depende da negação, da expulsão, da inferiorização dos outros povos, né? E dos animais, das plantas, etc., da matéria inorgânica mais ainda, que é tratado como fonte de riqueza, né? Mas eu não pensei muito sobre isso, mas eu sei que eu tomaria cuidado para não transformar a negação ou o negativo como se fosse um motor geral dos mecanismos sociais ou psíquicos, ou, né? Eu acho que nós já tivemos, enfim, vários filósofos já se debruçaram sobre isso e se opuseram. Eu sei que é isso, que não é isso que você está dizendo, né? E se opuseram a essa, enfim, ao uso do a esse mecanismo de dar relevância à negação como sendo o motor. É muito mais interessante pensar, por exemplo, a diferença em vez da negação, né? Como fonte de diversidade, fonte de, como um motor político, digamos assim, né? A negação é simples demais para que nós continuemos. Quer dizer, eu sei que é o contrário que você disse, está querendo fazer um diagnóstico, né? Será que a negação não estava na base do mundo que nós estamos vendo hoje? Né? Eu acho que sim, de certa forma, mas também não me encanta tanto levar adiante a negação tão além do que eu estava pensando inicialmente. Não sei se você me compreendeu, ou se eu te compreendi. A segunda. Sim, graças. Gracias. Ay, me escucho. La segunda, como usar los auriculares para no escucharme a mí misma. La segunda es sobre las especificidades de la negación y si podría haber diferentes maneras de entender la negación en los distintos temas que trabajas vos en la comparación que estableces sobre la idea de negación, o sea, sobre los límites de la analogía. No sé si se escuchó. Interrompeu. Mas vou tentar, se estou errada, vocês me corrigem. A Coti pergunta nesta segunda instância sobre os limites, na realidade, nas especificidades da negação, né? E os limites dessa analogia. Pensando no tema de trabalho que você traz à colação. Era isso? Era. Sim, as especificidades, eu acho que sobre isso eu tentei mostrar muito brevemente no texto, né? São vários tipos de negação, né? Das mais contundentes e os que eu chamei do negacionismo profissional, que é uma negação é mais fácil, talvez, de detectar, embora talvez seja, enfim, não sei se é o mais difícil de combater, né? Até passando pela zona cinzenta, digamos, do Primo Levi, né? Em que você, que é mais ou menos, atinge todos nós, né? Até as pequenas negações que nós operamos internamente ou externamente todos os dias. Então, tem várias posições possíveis e acho que elas não podem ser distinguidas umas das outras de maneira muito clara, sobretudo porque os atores mudam, né, de campo o tempo todo, né? Isso me lembra um pouco, para falar novamente no Bruno Latour, na guerra dos terranos contra os humanos que ele imagina, que é um conceito que eu gosto. Alguns não gostam, a Dona Harry, por exemplo, não gosta muito disso, né? Eu gosto, porque ela deixa bem claro que nós estamos numa guerra de mundos, né? Eu pensei nisso em relação a alguma pergunta que alguém fez, mas eu não me lembro mais. Mas quando nós tentamos identificar essa oposição entre terranos e humanos, né, ela é muito útil para nos permitir pensar e talvez até agir politicamente, encontrar quem são os nossos inimigos, mas não os nossos inimigos de maneira geral e permanente, né? E ninguém é terrano, digamos, de uma vez por todas, né? Como ninguém ninguém está livre de ser negacionista em relação a uma determinada questão em relação, né? Ou seja, essas posições mudam, e o que acho que o que é importante, e o que talvez seja a especificidade da esquerda, né, que a gente pode entender de maneira geral como esquerda, é justamente o fato de deixar em aberto e de estar sempre se perguntando que lugar nós ocupamos numa determinada oposição ou numa relação a uma determinada coisa que não somos nós, né? O que nos deixa, que dá tanto trabalho e tanta angústia, eu acho, para a esquerda, e que talvez nós não encontremos tão facilmente na direita, é que é a consciência, talvez, de não estar livre de estarmos implicados numa posição que não nos deixa confortáveis, né, num determinado assunto. Isso significa em relação ao negacionismo, né? Não a negação de maneira geral, mas o negacionismo, né? O que eu chamei de negacionismo, que nós também podemos ser negacionistas, né? Que nós somos negacionistas em relação a muitas questões, né? Talvez, como eu falei, todos os dias da nossa vida nós somos negacionistas. Há um aspecto também que eu gostaria de frisar, que é o aspecto ativo, para usar o termo nietzscheano, né, do esquecimento, que eu acho que não é o que eu... que nós devemos contrapor a esse aspecto negativo que eu estou dando ao negacionismo. Né. O esquecimento, ele é fundamental também para permitir a ação política. Né? E ele não é a mesma coisa do que essa invisibilização do outro, né, a qual nós estávamos nos referindo, que está na base, no fundo, na base do negacionismo, né, do outro, o outro sendo ou um outro humano ou um outro não humano, né. Mas então, para voltar à sua pergunta, eu acho que há, de fato, muitos tipos de negacionismo, assim, espero ter deixado isso claro no meu texto, né? E aí esqueci o final do que eu estava falando. Qual era o final da pergunta? Dos limites da analogia. Dos limites da analogia. Da analogia entre do Holocausto com do Holocausto, assim, do Holocausto judeu com o Holocausto, o outro Holocausto? Eu acho que sim, acredito que sim. É claro, tem limites no sentido de que ela não é perfeita, né? Mas eu acho muito mais interessante, muito mais rico e muito mais politicamente proveitoso, sabe? Manter a analogia do que estancar qualquer relação de analogia por causa dos seus limites, né? É claro que há. De que serve, eu perguntaria, né? De que serve para os judeus, não o Estado de Israel, por exemplo, né? Mas de que serve para uma pessoa judia reconhecer que o povo judeu passou por um holocausto, se não for para impedir que a mesma coisa se repita, não com eles, né? Por isso eu falei em generosidade. Se não for para reconhecer que nós, nesse movimento de posições de negacionismo, talvez estejamos ocupando agora aqui, no nosso país, ou na universidade, ou no mundo, de maneira geral, porque a gente está falando de destruição do mundo, ecocídio, se não for para perceber que nós estamos implicados na morte, na destruição de outros seres, né? De que serve? Eu me pergunto, assim, eu me dou esse direito de lugar de fala, né? Muito restrito e provisório, né? De colocar essa pergunta, né? De que serve ter passado por um genocídio se não for para impedir outro genocídio, se não for para não cometer um genocídio que nunca vai ser o mesmo, óbvio que não vai ser o mesmo, né? Se não for para cometer algo semelhante em relação a outros povos, né? E uma, por que o Holocausto? Né? Por que o Holocausto? Justamente, por que que eu pensei em Holocausto? Bom, primeiro porque eu fiz esse movimento do presente, do negacionismo no presente, do clima para o negacionismo no passado, no Holocausto. Né? O termo negacionismo me levou até o Holocausto, né? E eu acho que esse movimento se completa, né? E mais ainda, porque o negacionismo, o termo negacionismo virou, ficou completamente banalizado, né? No presente, mas eu acho que você reforça justamente pela vontade de exclusividade que está hoje vinculada ao termo Holocausto, é que eu acho que se deve trazer o termo Holocausto, forçar o termo Holocausto para completar, digamos, o quadro do que significa, quais as consequências desse tipo de negacionismo, né? Mas eu não sou nenhuma defensora do termo Holocausto, exclusivista do termo Holocausto. Inclusive, ontem, eu acho, eu estava vendo um vídeo, anteontem, de judeus na Palestina atacando palestinos, dizendo coisas horrorosas, falando em Nakba, agora vai ser o novo Nakba, né? Agora vai ser, vocês vão ver, vocês vão, né? Os palestinos não existem, palestinos não, vocês não são nada, vocês não existem. E eu fiquei pensando se não era o caso de usar, mas é claro que isso não vai acontecer, de se usar o termo Nakba para falar do... E quem sou eu para gerar, digamos assim, uma transformação dos nomes, né? Eu estou só me aproveitando de certas, digamos assim, de um certo movimento que já existe, né? De aplicação, de ampliação do sentido de Holocausto, para sugerir que talvez, e não sou a única, dei alguns exemplos aqui, mas para sugerir que talvez nós tenhamos razão, sim, de aplicar esse termo. Como poderíamos aplicar outro termo, mas isso está muito longe de acontecer, né? Aplicá-lo ao que está sendo acontecido, que é o maior genocídio, né, que está em curso, é o maior genocídio, o maior ecocídio pelo qual já passou a espécie humana. Então, eu acho mais do que justificado, né? Não me parece, digamos assim, esperar o fim do mundo mantendo uma, né, agarrando-se ao termo Holocausto para dizer que ele é exclusivo, que só aconteceu aquilo em relação ao povo judeu, me parece uma perda de... me parece muito pobre, digamos assim, né? E completamente injusto. Débora, são as 8 da noite. E ainda temos umas 4 perguntas no chat de YouTube. Eu não sei se você considera que pode responder algumas, um par mais, ou quer cortar por aqui, está? Eu acho que poderia fazer um bloco e eu vejo qual que eu poderia responder, ou mais uma. O que que você acha? Tudo bem. Então, se você quiser, eu vou ler as que tem. Vou ler em português. Você acha, Pedro, que está bem assim? Queres ler a voz e lê-la? Sim. Para ler em português de uma vez, né? E aí você decide. Lê a voz, perdão. E a Sophie, creo que queria agregar algo. Então, lê a voz, acaba a Sophie e depois Débora. Tudo bem. Vamos proceder assim, então. Tem uma pergunta da Camila Lucia. Parece que o Holocausto sempre é visível na retrospectiva, a posteridade dos acontecimentos que de fato constituem o assassinato massivo. Em momentos onde os tempos parecem se acoplar, graças ao efeito gerado pela introdução de capas de tecnologias na vida diária e produtiva, como podemos acelerar ao ponto para expor, mostrar as consequências mortais deste holocausto, a forma de que a tecnologia opera em contra destes negacionismos, tem uma de Andrea Tohano. Ela diz: acho muito potente recuperar a noção de negacionismo em relação ao holocausto, para pensar o desastre ecológico que estamos vivendo. Porém, o holocausto teve vítimas um grupo específico. Pelo contrário, a devastação ecológica impacta sobre toda a vida na Terra. Esta situação aporta alguma particularidade no negacionismo em termos atuais? Eu acho que você respondeu já um pouco essa pergunta, mas tá bom que fique aí no panorama, né? Dante Poleto. Débora, você acredita que a evidência da realidade, entre aspas, correlativa ao regime visível do status da realidade da fotografia analógica da crítica moderna foi suplantada pela clarividência digitalizada da realidade correlativa ao mundo das telas, com o mundo das finanças, cujo código genético, também entre aspas, opera como uma reengenharia especulativa do visível, entre aspas, sobre as perdas, novamente entre aspas, como negócios ou compromissos de valores e lucros futuros. E a última, a faz o Marco Antônio Valentim. Débora, seria oportuno na investigação sobre as origens do negacionismo retornar às filosofias que concebem a negação como atividade do espírito, Hegel, Heidegger, Sartre, entre outros. Em outras palavras, há fundamentos metafísicos na história da filosofia ocidental para o negacionismo em geral? Essas são as questões que estão no chat, e a Sofia quer agregar uma coisa mais. Bueno, gracias, Débora, y perdón por demorarlo un poco más. En realidad está muy vinculada a la primera pregunta de Camila Copetti respecto de acelerar. El punto para mostrar, bueno, este holocausto. Bueno, espero que se escuche, y si se corta una vez más, dejo que responda Débora directamente. Creo que hay algo interesante en estas subcategorizaciones que haces de los negacionistas, ¿sí? Estos perpetradores que creo que niegan directamente evidencias o hechos, como decías. Y después hay en quienes niegan siendo testigos de esto, hay, creo, un desfasaje temporal, ¿no? Creo que hay como... directamente desligó. Bueno, que responda Débora, me parece. Não pude, não consegui, não deu para entender muito bem a pergunta da Sofia, né? Embora ela tenha dito, na verdade eu não tinha entendido muito desculpem que é o meu o meu espanhol não é, eu entendo lendo, mas falando é muito difícil para mim, né? Você pode falar a pergunta da Camila de novo, Isabel? Claro que sim, claro. Posso que sim. Porque sim. Assim já são duas pessoas que perguntaram. Claro, claro. Pronto. Uma pergunta para Débora. Parece que o holocausto sempre é visível na retrospectiva, a posteridade dos acontecimentos que, de fato, constituem o assassinato massivo. Em momentos onde os tempos parecem se acoplar, graças ao efeito gerado pela introdução de capas de tecnologias na vida diária e produtiva, como podemos acelerar, entre aspas, ao ponto de expor, mostrar as consequências mortais deste holocausto, há uma forma de que a tecnologia opere em contra destes negacionismos? Entendi agora. Tá. É uma pergunta muito interessante. É, Camila, né? E Sofia, que eu acho que perguntou junto um pouco com a Camila. É, não, é de fato, assim, esse é um dos... O fato de que o aquecimento... Várias diferenças entre o que eu chamei de acontecimento, né? Que é seria o Holocausto, que é passado, né? Cujas evidências já estão lá, já estão todas dadas, e esse acontecimento que está se dando no presente, né? Deixando de lado o caso dos animais, que eu peguei como um elo de ligação entre os dois, né? Mas o aquecimento global, que é algo que está se dando no presente e que se encaminha para o futuro, né? E que se dá, e que alguns chamaram de... Timothy Morton chamou de um objeto, hiperobjeto, né? Por várias razões, entre elas o fato de que ele se dá aos poucos, né? De maneira muito devagar e espalhada, de maneiras diversas, diferentes, em cada ponto local, né? De maneira que a gente não consegue ter um sentido. Mas um paralelo que eu posso estabelecer com o Holocausto é a dificuldade, e que isso é mostrado pela Shoshana Feldman, talvez fale alguma coisa nesse sentido, em relação ao filme do Lanzmann, que eu não sei se vocês chegaram a assistir, é um filme de 9 horas, né, todo feito a partir de testemunhas do Holocausto. A dificuldade, ou seja, ele compõe não vou dizer mosaico, porque o mosaico são partes fora de partes, né? Mas a dificuldade que é, e por isso ele levou 9 horas, o filme tem 9 horas, pela dificuldade de congregar todos aqueles sentidos e faltas de sentido, né? Aquelas visões parciais, nubladas, problemáticas, de cada posição num filme único, né, que ele chamou de Shoah, justamente porque ele disse o Lanzmann que queria que o filme fosse a Shoah, né? Então você tem também uma dificuldade de extrair o sentido disso que aconteceu, embora se situe no passado e aparentemente as evidências estejam já todas dadas, né? O aquecimento global é isso, digamos assim, elevado à enésima potência, porque ele não está dado, né? Está parcialmente dado, já digamos assim, fatos, inclusive irreversíveis, né? É parte do que vai acontecer no futuro, já está engatilhado, como a gente diz em português, não sei se vocês usam a mesma palavra, já está preparado pelo que já aconteceu no passado e que continua acontecendo no presente, né? Mas ele aparece a cada pessoa, fenomenologicamente, digamos, aparece de maneiras muito diferentes, né? E é impossível a gente só consegue dizer, quer dizer, e essa é uma das utilidades do termo antropoceno, né? Que é um nome geral para essa coisa que é inapreensível, digamos assim. Né? Que a gente não pode capturar. E é graças ao conhecimento científico, na verdade, aos gráficos de diversos tipos, né? Ao esforço que os cientistas do sistema Terra fazem para tornar sensível o que está acontecendo. Né? Então, a gente vê isso na evolução, na mudança dos gráficos, a tentativa de representar não só num gráfico com eixo X e Y, mas num gráfico em círculo, né? Que as coisas vão rodando, que você vá percebendo, né? Digamos, os cientistas trabalham com uma... têm tentado tornar justamente sensível isso que não pode ser sensível, no outro sentido, para ninguém, né? Então eu acho que isso, de certa forma, responde parcialmente à pergunta, porque a pergunta é se a tecnologia é capaz de, se eu entendi, acelerar no sentido como se fosse um filme né, fazê-los ver isso que está se dando em câmera lenta, porque embora seja em uma velocidade muito cada vez maior do que a gente esperava, né, e as coisas estejam andando cada vez mais rápidas, continua sendo em câmera lenta no sentido de que a gente teria que acelerar. Esse olhar capaz de acelerar não existe, digamos, acelerar objetivamente, não existe. A tecnologia não ela é limitada em relação a isso. Mas isso é possível de ser feito parcialmente, né? Parcialmente, por exemplo, pelos modelos de projeção de cenários futuros, etc., né? E aí você tem o uso eu diria, como eu falei na tentativa, no esforço dos cientistas do sistema Terra de tornar sensível, né? Você tem uma relação interessante aí a ser, que está sendo construída, mas a ser talvez aprofundada, entre a prática científica e as artes, né? Porque as artes, que muitas vezes se utilizam de vários tipos de tecnologia, são aquele lugar que trabalha com a sensibilidade. Não que ela vá, que os artistas vão representar simplesmente o aquecimento global, mas eles são capazes de criar essa sensibilidade em lugares completamente inesperados que podem ser conectados com o que está acontecendo, no sentido de permitir como se fosse assim, um estalo, né, em que você se dê conta do que está acontecendo. Não sei se vocês usam essa palavra estalo, é isso aqui? Usam? Sou muito ignorante, hein? Mas é isso, em geral a pessoa ouve falar disso, do aquecimento global, mudança climática, extinção, de repente tem uma coisa que acontece e que ela entende, percebe, né? Isso seria a sensibilização. Né? Agora, sim, isso pode ser dado, acho que a tecnologia pode servir para isso, mas ela também não é a única coisa que pode nos dar, e não é garantido que a tecnologia possa fazer isso. Né? Talvez um campo muito mais interessante sejam não só as artes, mas outros tipos de prática, com uma relação mais próxima com a terra, com questões locais, etc. A outra pergunta da Sofia, eu não consegui ouvir, não sei se você quer tentar de novo. O Marco Valentim fez uma pergunta dificílima. Se é oportuno retomar a metafísica da negação? Pois é, quando eu respondi, acho que foi a Constança, né, que eu não queria entrar na grande questão da negação, né, para discutir os efeitos atuais, era um pouco isso que eu estava falando. Assim, eu acho que o próprio Marco, fazendo uma pequena implicância aqui, é muito mais capaz de fazer isso do que eu sou. Mas não se trata nem tanto de uma questão de capacidade. Eu acho que é uma questão... Eu acho que muito já foi feito em termos de uma crítica a essa prevalência do, digamos assim, o papel do negativo no pensamento, na sociedade, na linguagem e etc. Não é isso que eu gostaria de fazer. Se precisasse recorrer a algum tipo de filosofia para isso, eu prefiro apelar para a metafísica, digamos, ontologia das diferenças. Eu acho mais interessante. Então, por isso que eu disse que o meu interesse pelo negacionismo, é mais pelo negacionismo, e é claro que ele se desdobra em vários tipos, etc., do que pela negação como um conceito filosófico. Então, mas, enfim, depois eu vou perguntar para o Marco o que ele está pensando com isso. Pedi para ele fazer esse trabalho. E a Sofia, Andréia também perguntou, o negacionismo. Ah, sim, que o Holocausto aconteceu com um povo, na verdade não foi também um povo só, né? Foram vários. Os judeus foram um dos povos que foram mortos, houve tentativa de extermínio do povo judeu, mas houve outros, né? Ciganos, comunistas, gays, vários, né? Mas você tem razão, pelo menos nós podemos dizer que eles são todos esses foram humanos, né? São representantes, são povos humanos, né? E que a crise ecológica, mais, né? O colapso ecológico diz respeito ao outro holocausto, né? Se a gente achar proveitoso essa analogia que eu fiz, né? O outro holocausto, o grande holocausto, digamos, porque eu acho que assim como a época do Antropoceno, talvez eu tenha passado rápido demais no meu texto por isso, né? Assim como uma das datas de provável início, né, que não foi oficializado, não foi decidido ainda, de provável início do Antropoceno seria justamente nessa época em que acontece o Holocausto, né? Ok, talvez um pouco, né, as primeiras sugestões foram lançamento das bombas atômicas, porque elas deixaram resíduos de material atômico espalhados em toda a Terra, né? Então, talvez se pudesse usar os materiais atômicos como rastro, né? Que nos permitisse localizar o início do Antropoceno em oposição à época anterior, o Holoceno, né? Então, nós temos o lançamento das bombas atômicas, o próprio Holocausto, né? O desenvolvimento da indústria que teve que ser, no pós-guerra, redirecionado para outros fins, quer dizer, toda aquela produção, sei lá, por exemplo, de alumínio, né, teve que parar em outros, teve que desembocar, ser recanalizada, né, para outras indústrias, né. Mas tudo isso compõe, a gente pode, eu aqui com uma certa liberdade, né, de pensamento, pode pensar nisso como compondo uma época que a gente pode chamar de um início do Holocausto, que vai se completando. Se a gente pegar o Holocausto animal como algo que já estava presente lá, né? Lembramos da frase da Marguerite Yourcenar, né? Que se as pessoas não tivessem aceito carregar animais em vagões de trem, amontoados em vagões de trem, não teriam talvez aceito que os judeus fossem levados em vagões de trem para serem exterminados, né? Então, se a gente pegar o holocausto animal para fazer o elo de ligação, né, a gente talvez entenda, essa é uma outra maneira, não é a única, eu não pretendo que isso substitua nada, né, uma outra maneira de entender que o antropoceno começa lá, digamos, né, justamente com o holocausto, que ele já estava, de certa forma, praticando, né, cometendo um holocausto nesse sentido amplificado que a gente está, que eu estou propondo aqui, né? Mas realmente, se você comparar de longe esses dois eventos, ali você tem humanos, né? E agora você tem todo tipo de existente, digamos assim, né? Humanos, animais, plantas, e as próprias paisagens, se a gente quiser, né? A Terra, o mundo, né? Que está sendo devastado. Eu não me lembro, não sei se tinha alguma outra coisa contida nessa pergunta. Enfim, acho que é isso. Acho que tá bom, né? Si ya te parece que finalizaste, vamos a ir cerrando, si eso te parece bien. Espero poder cerrar y que... No le interrumpa mi señal. No es cerrar este espacio. bueno, te agradezco. Está cortando. Agradecemos a vos, en primer lugar, Débora, ha sido un placer. Está cortando mucho. Además, No, no se escucha. Bueno, doy lugar a otro. Bueno, yo, si alguien quiere cerrar, agradecerte, Débora. Muchas, muchas gracias. Reitero lo del comienzo. Esperemos que pronto nos podamos visitar personalmente acá, allá, en Río o en Córdoba, podamos encontrarnos. Y bueno, solamente agradecer a quienes participaron acá, quienes participaron por el canal de YouTube, y solamente decir que pronto vamos a estar organizando otras cosas, otras charlas seguramente, presentando alguna otra intervención digital que estamos armando. Así que bueno, los invitamos, las invitamos a seguir en contacto. Así que eso, pero terminamos con eso, Marcio, con gracias y retomando tu palabra, gracias por la generosidad de este momento compartido. Gracias, obrigado a vocês, foi um grande prazer, espero que a gente se encontre de novo, de outra maneira. Saludos, gracias.